Yao, 2009, Street Sides. Yao, András, check, motherfuckers. Eu já perdi muito tempo tentando entender a vida e vários conceitos que carregava na existência antiga. Mas hoje tô de boa, graças a Deus entendi que o importante pra mim está aqui. Água mole, pedra dura, tanto bate até que cura. Quantas vezes eu me encontrei em momentos de loucura. Quando a solidão parece inevitável, você acaba ficando num estado lastimável, lamentável. A história de quem leva essa vida não luta, não batalha, não procura uma saída. Por isso eu rimo, maluco, eu não fico estacionado. Eu sempre me preocupo com quem está do meu lado. Falsos aliados te empurrando pra baixo. Na frente o tapa nas costas e nas costas o amigo falso. Muita gente fala que meu som não tem sentido, e o pior é que fala isso nunca me deu ouvido. Quando o bicho pegou, deram as costas e saíram fora. Por isso agora eu sigo em frente, eu não vou embora. Não faça agora, não espera acontecer. Se depender de mim, maluco, você vai se perder. Se liga só na ideia que eu passo, sem fantasias e sem pagar de palhaço. O meu destino com o rap eu já tracei. Eu sei qual é que é do crime, eu sei qual é que é da lei. Já me toquei faz tempo, hoje colho o que plantei. Ainda bem que o bem eu sempre semeei. Rolaram boas coisas, boas ideias surgiram. Os camaradas colaram e os canalhas fugiram. Como sempre, yo, 2009, Street Sides.